ser 46. Acorda, disse perentoriamente. Ele abriu os olhos e sorriu-me, meio zonzo. Mestre, Jamie, precisas de mexer. Não consigo, disse ele calmamente. Já te disse isso. E fechou os olhos novamente. Eu agarrei-o pela orelha e enfiei as unhas no lóbulo macio. Ele gemeu e afastou a cabeça. Acorda, estás a ouvir-me? Acorda já. Mexe-te, raios de partam. Dá-me a mão. Não esperei que ele obedecesse, mas enfiei a mão dentro da capa e agarrei-lhe a mão, que apertei como louca. Ele abriu os olhos outra vez e franziu o senho para mim. Estou bem, disse ele, mas muito cansado. Está bem? Mexe os braços, ordenei-lhe, balançando a mão para ele. Mexe os braços para cima e para baixo. Consegues mexer as pernas? Ele suspirou cansado, como se estivesse a arrastar-se para fora de areia movediça, e murmurou algo em gaélico, mas lentamente começou a mexer os braços. Com mais pedidos, fletiu os tornozelos, apesar de qualquer outro movimento lhe causar espasmos nas costas ao mesmo tempo, e com grande relutância começou a mexer os pés. Parecia um sapo a tentar voar, mas eu não estava com vontade de me rir. Não sabia se ele corria o risco de congelar ou não, mas não podia correr riscos. Com insistência, auxiliada por acotovelamentos fortes, fiz com que ele continuasse a exercitar-se até acordar totalmente e começar a tremer. Totalmente de mau humor também, mas eu não me importei nada com isso. Continua a mexer-te, disse-lhe. Levantei-me com alguma dificuldade, dolorida por ter estado agachada durante tanto tempo. Eu disse-te para te mexeres, acrescentei firmemente, quando ele demonstrou sinais de cansaço. Se parares, piso-te as costas, juro que o faço. Olhei à volta um pouco desesperada. A neve ainda caía e era difícil ver mais do que alguns metros à nossa frente. Precisávamos de abrigo, mais do que a rocha sozinha nos podia dar. Cicuta, disse ele entre dentes. Olhei para ele e ele mexeu a cabeça em direção às árvores próximas. Agarra na machadinha, grandes galhos, 1,80 m, corta 4. Ele respirava com dificuldade e o seu rosto estava muito corado, apesar da luz fraca. Parara de se mexer, apesar das minhas ameaças, mas os dentes rangiam e batiam, um sinal que gostei de ver. Agachei-me e procurei debaixo da capa novamente, desta vez procurando a machadinha presa à sua cintura. Não resisti e escorreguei uma mão por baixo dele, dentro da gola da sua blusa de lã, quente. Graças a Deus, ele ainda estava quente. O seu peito estava superficialmente frio pelo contacto com o chão frio, mas ainda assim estava mais quente do que os meus dedos. Muito bem, disse eu, afastando a mão e levantando-me com a machadinha. Cicuta, galhos de 1,80 m, não é? Ele assentiu com a cabeça, tremendo muito, e lá fui eu, em direção às árvores que ele indicava. Dentro do vale silencioso, o cheiro da cicuta e do cedro envolveram-me rapidamente numa mistura de resinas e terpentina, o odor claro e agudo, revigorante. Muitas das árvores eram enormes e os galhos mais baixos ficavam bastante acima da minha cabeça, mas havia menores espalhados aqui e ali. Vi as qualidades desta árvore em especial. Não caía neve debaixo delas. Os galhos, parecidos com leques, retinham a neve que caía como guarda-chuvas. Cortei os galhos mais baixos, dividida entre a necessidade de me apressar e o medo de cortar os dedos acidentalmente. As minhas mãos estavam adormecidas e estranhas com o frio. A madeira estava verde e elástica e demorei muito para cortar as fibras grossas, mas finalmente consegui 4 galhos de bom tamanho, exibindo vários leques de agulhas densas. Pareciam macios e pretos contra a neve nova, como grandes leques de penas. Quase foi uma surpresa tocá-los e sentir o picar forte e frio das agulhas. Arrastei-os até à rocha e descobri que Jamie tinha conseguido reunir mais folhas. Estava quase invisível, submerso numa mistura de preto e cinzento contra a base da rocha. Sob a sua orientação, encostei os leques de cicuta contra a face da rocha, as pontas cortadas, enfiadas na terra, inclinadas, de modo a formar um pequeno refúgio triangular por baixo. Então, agarrei a machadinha novamente e cortei pequenos galhos de pinheiro e abeto. Puxei ramos fartos de erva seca e empilhei tudo por cima do amontoado de cicuta. Então, finalmente, ofegante de cansaço, entrei no abrigo e coloquei-me a seu lado. Abriguei-me nas folhas, entre o seu corpo e a rocha. Coloquei a minha capa por cima de nós os dois e abracei-o com força. Então estremeci um pouco, não de frio, ainda não, mas de uma mistura de alívio e medo. Ele sentiu que eu tremia e estendeu a mão desengonçadamente para me dar uma palmadinha de conforto. Vai ficar tudo bem, Sassenach, disse ele. Estamos juntos. Vai correr tudo bem. Eu sei, disse-lhe, e encostei a testa no seu ombro. Mas demorei muito para parar de tremer. Há quanto tempo é que estás aqui? Perguntei por fim. Quero dizer, no chão. Ele começou a encolher os ombros e parou abruptamente a gemer. Há bastante tempo. Passava do meio-dia quando saltei um amontoado de pedras. Tinha pouca altura, mas quando caí, apoiado num dos pés, as minhas costas fizeram um clique. E quando percebi, estava caído de bruços na terra, com a impressão de que alguém me tinha apunhalado pelas costas. Não havia calor no nosso abraço, de modo algum. A umidade das folhas entrava e a rocha nas minhas costas parecia irradiar frio, como um tipo de fornalha invertida. Ainda assim estava muito menos frio do que do lado de fora. Comecei a tremer novamente, por motivos puramente físicos. Jamie tocou no meu corpo e depois levou a mão à garganta. Podes abrir a minha capa, Sassenach? Coloca-a em cima de ti. Foi preciso fazer umas manobras e Jamie disse alguns palavrões, enquanto tentava levantar o seu peso. Mas, por fim, lá consegui soltar a capa e estendia sobre nós os dois. Agachei-me e apoiei uma mão cuidadosamente nas costas dele. Gentilmente puxei-lhe a camisa para cima para colocar a minha mão na carne fria e nua. Diz onde dói, pedi-lhe. Tinha esperança de que ele não tivesse deslocado uma vértebra. Pensamentos horrorosos, com ele permanentemente incapacitado, encheram-me a mente, juntamente com as considerações pragmáticas de como raio é que eu iria retirar dali, ainda que ele não corresse o risco de paralisia. Será que teria de deixá-lo ali e ir buscar comida todos os dias até que recuperasse? Aí mesmo, disse ele, inspirando com dificuldade. Sim, isso. Uma facada bem aí. E se eu me mexer, ela desce pela parte de trás da minha perna, como um fio em curto-circuito. Tateei com muito cuidado, agora com as duas mãos, tocando e apertando, pedindo para que ele tentasse erguer uma perna e depois o outro joelho. Não, não, garantiu-me ele. Mas não te preocupes, Sassenach, é a mesma coisa de antes. Vai melhorar. Sim, disseste-me que já te tinha acontecido. Quando? Ele mexeu-se ligeiramente e parou, pressionando as costas contra as palmas das minhas mãos, com um gemido baixo. Ai, caramba, isso dói! Na prisão? A dor era no mesmo sítio? Sim. Senti um nó no músculo do seu lado direito, logo abaixo do rim, e uma elevação no erector spinae, os músculos longos perto da espinha. Pela descrição dele da ocorrência anterior, eu tinha a certeza de que era apenas um espasmo muscular forte. Para isso, O remédio certo era calor, descanso e anti-inflamatório. Não poderia estar mais longe dessas condições. Pensei com algum mau humor. Acho que poderia tentar a acupuntura, disse eu, pensando alto. Tenho as agulhas do Sr. Willoughby no meu saco e... Sassenach, disse ele calculadamente. Consigo enfrentar ferimentos, frio e fome. Mas não aguentarei ser apunhalado pelas costas pela minha própria esposa. Não podes oferecer um pouco de solidariedade e conforto? Ri-me e abracei-o, pressionando as suas costas. Deixei a minha mão escorregar e descansar em delicada sugestão, logo abaixo do seu umbigo. E em que tipo de conforto estás a pensar? Ele agarrou rapidamente a minha mão para evitar mais intrusões. Não esse, disse ele. Podes afastar a tua mente da dor. Mexi os dedos convidativamente e ele apertou-nos. Seria bom, disse ele secamente, para teu governo, Sassenach, quando chegarmos a casa e eu me puder deitar na cama quente e depois de um jantar quente no estômago. Essa ideia, com certeza, vai tornar-se muito interessante. Mas nesta situação, pensar nisso, por amor de Deus, mulher, não fazes ideia de como as tuas mãos estão geladas. Encostei o rosto nas suas costas e ri-me. Senti que ele também se ria, apesar de não poder rir, pois agravava-lhe a dor nas costas. Finalmente ficámos em silêncio, a ouvir o sussurrar da neve que caía. Estava escuro, debaixo dos ramos de cicuta, mas os meus olhos estavam suficientemente adaptados para ver as partes com neve estranhamente brilhantes pela tela de agulhas por cima. Flocos minúsculos passavam pelas aberturas. Eu via-os em alguns locais, como uma nuvem fina de névoa branca, e sentia o toque frio quando a neve tocava no meu rosto. Jamie não passava de uma forma escura e corcunda à minha frente, apesar de que, conforme os meus olhos se acostumavam à escuridão, eu via a pele mais clara, onde o seu pescoço surgia entre a camisa e o cabelo repartido. A divisão contra o meu rosto, virando a cabeça levemente, conseguia tocá-la com os lábios. Que horas achas que são? Perguntei. Eu mesma não fazia ideia. Tinha saído de casa muito depois de escurecer e passei o que me pareceu uma eternidade à procura dele na montanha. Tarde, disse ele. Falta muito para o amanhecer, acrescentou ele respondendo à minha pergunta real. O solstício acabou de passar, não é? É uma das noites mais longas do ano. Que lindo, disse eu desanimada. Eu não estava aquecida. Ainda não conseguia sentir os meus dedos, mas já tinha parado de tremer. Uma letargia assustadora tomava conta de mim. Os meus músculos pesados de fadiga e frio. Tive visões de nós os dois congelados, juntos e em paz, enrolados como ouriços nas folhas. Dizem que uma morte assim era confortável, mas não tornava a ideia mais interessante. A respiração de Jamie estava mais lenta e mais profunda. Não durmas, disse-lhe com urgência, acotovelando-o na axila. Ah! Ele pressionou o braço na lateral do corpo, retraindo-se. Por que não? Não podemos dormir. Vamos morrer congelados. Não vamos, não, disse ele, contrariado. Está a nevar lá fora. Estaremos tapados em breve. Eu sei isso, disse abruptamente. E o que é que isso tem a ver? Ele tentou virar a cabeça para olhar para mim, mas não conseguiu. A neve é fria ao toque, explicou ele à procura de paciência. Mas mantém o frio afastado, não é? Como um cobertor. Está muito mais quente no interior de uma casa coberta com neve do que uma ao vento. Como achas que os ursos fazem? Eles dormem no inverno e não congelam. Mas eles têm camadas de gordura, protestei. Pensei que ela os mantivesse aquecidos. Ah, disse ele. E ao levar a mão às costas com certo esforço, apertou as minhas nádegas. Bem, então não precisas te preocupar com nada, está bem? À vontade, baixei a gola da sua blusa, estiquei a cabeça e lambi a parte de trás do seu pescoço, num movimento demorado, da nuca à linha dos cabelos. Ah! Ele estremeceu com violência, fazendo a neve cair dos galhos por cima de nós. Soltou-me as nádegas para esfregar a nuca. Que coisa mais horrorosa de se fazer, disse ele repreendendo-me. E eu aqui deitado e quieto como um tronco de árvore. Que pena. Aninhei-me mais perto, sentindo-me mais calma. Tens a certeza de que não vamos morrer congelados? Não tenho, mas prefiro pensar que sim. Disse eu. E senti-me menos calma. Bem, talvez devamos permanecer acordados por um bocado, só para nos certificarmos. Não vou mexer os braços outra vez, disse ele determinado. Não há espaço. E se enfiares as tuas patinhas geladas nas minhas calças, juro que vou atacar-te, com costas duridas ou não. Está bem, disse eu. E se eu te contar uma história? Os escoceses das terras altas adoravam histórias e de Jamie não era diferente. Sim, disse ele, parecendo mais feliz. Que tipo de história? Uma história de Natal, disse, aconchegando-me na curva do seu corpo, sobre um avarento chamado Ebenezer Scrooge. Um inglês, atrevo-me a dizer? Sim, disse eu. Está calado e ouve. Eu via a minha própria respiração enquanto falava, branca no ar, claro e frio. A neve caía pesada fora do nosso abrigo. Quando fiz uma pausa, ouvi o sussurro de flocos contra os galhos de cicuta e o gemido distante do vento nas árvores. Eu conhecia a história muito bem. Fizera parte do nosso ritual de Natal, de Frank, de Brianna e do meu. Desde que Bri tinha 5 ou 6 anos, líamos um conto de Natal todos os anos, começando uma semana ou duas antes do Natal. E Frank e eu revezávamos-nos a ler-lhe todas as noites antes de dormir. E o espectro disse: sou o fantasma do passado do Natal. Eu podia não estar a congelar, mas o frio tinha um efeito estranho e hipnótico mesmo assim. Já tinha passado da fase do desconforto forte e sentia-me ligeiramente fora do corpo. Sabia que as mãos e os pés estavam gelados e o meu corpo meio gelado, mas não parecia ser importante. Flutuei numa névoa branca de paz, vendo as palavras a dançar na minha cabeça como flocos de neve enquanto eu as dizia. E havia o velho Fezziwig entre as luzes e a música. Não sabia se descongelava aos poucos ou se ficava mais gelada. Tinha consciência de uma sensação geral de relaxamento e de uma sensação peculiar de déjà vu, como se eu já tivesse sido sepultada, isolada na neve, confortável, apesar da desolação do lado de fora. Quando Bob Cratchit comprou o seu pássaro, eu lembrei-me. Continuei a falar automaticamente, o fluxo da história a emergir da minha consciência, mas a minha lembrança estava no banco da frente de um Oldsmobile de 1956, avariado, o para-brisas sujo de neve. Tínhamos ido visitar um parente idoso de Frank, algures, no norte do estado de Nova York. Nevou muito até metade do caminho, e o vento com neve uivava pelas estradas gélidas. Quando demos conta, estávamos a deslizar para fora da estrada, enfiados num buraco, com os limpa-parabrisas futilmente ligados. Não havia nada a fazer, a não ser esperar que amanhecesse, e por ajuda. Tínhamos um cesto de piquenique e alguns cobertores velhos. Colocámos Brianna no assento da frente entre nós, e embrulhámo-nos com casacos e cobertores, bebendo chocolate morno da nossa garrafa térmica e dizendo piadas para que ela não sentisse medo. À medida que ficava cada vez mais frio, nós comprimimos-nos ainda mais e, para distrair Brianna, Frank começou a contar-lhe a história de Dickens de cabeça, contando comigo para dar os pormenores que faltavam. Nenhum de nós teria conseguido contar a história sozinho, mas juntos fomos bem-sucedidos. Quando o sinistro fantasma do Natal, que ainda viria, apareceu, Brianna estava a dormir debaixo dos casacos, um peso quente contra o meu corpo. Não precisávamos de terminar a história, mas fizemo-lo, falando baixinho, de mãos dadas, por baixo das camadas de cobertores. Eu lembrei-me das mãos de Frank, quentes e fortes nas minhas, o polegar a acariciar-me a palma da mão, percorrendo os meus dedos. Frank sempre adorara as minhas mãos. O carro estava embaciado por causa da nossa respiração e gotas de água desciam pelas janelas. A cabeça de Frank era uma massa escura e fraca contra o branco. Ele tinha-se inclinado para mim, nariz e faces frios, lábios quentes nos meus, enquanto sussurrava as últimas palavras da história. Que Deus nos abençoe. Terminei e fiquei em silêncio, uma pontada de pesar como uma pedra de gelo no meu coração. Dentro do abrigo estava silencioso e parecia mais escuro. A neve tapara todas as aberturas. Jamie tocou-me na perna com a mão. Põe as tuas mãos dentro da minha camisa, Sassenach, disse ele delicadamente. Deslizei uma mão por baixo da sua camisa na frente, descansando-a no seu peito, e a outra nas suas costas. As marcas mais leves de chicote pareciam fios sob a sua pele. Ele colocou a mão na minha, apertando-a contra o peito. Estava muito quente e o seu coração batia lento e forte sob os meus dedos. Dorme, Anigian Don, disse ele. Não vou deixar que congeles.